mas que tente explicar. Eu sei, não há razão de alguém querer sempre mostrar os erros de um irmão. Acusações não vão mudar o seu jeito de ser. Só com amor e compaixão milagres poderão acontecer. Você vai ver. Se tens amor no coração, terás prazer em levantar o teu amigo, o teu irmão que enfraquecido está. Sabendo tu que perfeição em tua própria vida não há. Suplica a Deus o teu irmão e o Pai que é perfeito o restaurará, restaurará. Possíveis erros de um cristão, por que não orar mostrando a direção? Não tenhas prazer em ver o teu irmão cair. Estende-lhe a mão, o ajude a prosseguir. Se prosseguir, tente explicar. Eu sei, não há razão de alguém querer sempre mostrar os erros de um irmão. Acusações não vão mudar o seu jeito de ser. Só com amor e compaixão milagres poderão acontecer, você vai ver. Se tens amor no coração, terás prazer em levantar o teu amigo, o teu irmão que enfraquecido está. Sabendo tu que perfeição em tua própria vida não há. Suplica a Deus, o teu irmão, do Pai que é perfeito, o restaurará, restaurará. Erros de um cristão, por que não orar mostrando a direção? Não tenhas prazer em ver o teu irmão cair. Estende-lhe a mão, o ajude a prosseguir. Se queres mostrar possíveis erros de um, por que não orar mostrando a direção? Não tenhas prazer em ver o teu irmão cair. Estende-lhe a mão, o ajude a prosseguir. Se prosseguir, prosseguir, o ajude a prosseguir.